Muito bom dia. Temos connosco nos nossos estúdios o Dr. Ricardo Cruz, presidente do município de Tábua. No próximo dia 10 de abril, o município de Tábua comemora o seu feriado municipal, que este ano assinala os 50 anos da restauração da comarca de Tábua e os 170 anos do concelho. Como é que vai ser comemorar três datas tão especiais no mesmo dia? Bom dia a todos. Bom dia também aqui à Rádio Boa Nova. Vai ser um dia muito especial, portanto, no feriado municipal que está ligado à Tábua pela restauração da comarca. Este ano, em 2023, celebramos então três datas, como foi referido. O primeiro será o início das comemorações dos 170 anos da reestruturação orgânica, digamos assim, propriamente do concelho, da qual o conhecemos como agora conhecemos, com a reestruturação das freguesias e aquilo que é o desenho global do nosso concelho. Que virá e que terminará, digamos assim, a data celebrada no dia 31 de dezembro de 2023, e achámos por bem iniciar as comemorações no dia do feriado municipal. Os 50 anos da restauração da comarca está intrinsecamente associado à data do feriado municipal, que é por esse mesmo motivo. Portanto, temos um programa muito rico naquilo que é a sua dimensão, respeitando sempre aquilo que é as comemorações do período da tarde e, portanto, a cerimónia protocolar, a cerimónia está associada aos galardões e às distinções também àqueles que são considerados ou que fizeram algum, ou que contribuíram para o desenvolvimento do nosso concelho, portanto, ano a ano celebramos mesmo essas distinções. Temos também um período dentro dessa celebração para homenagear aquilo que são os méritos das empresas e também na área da educação, neste caso ligado àquilo que é à escola. Já lá iremos. Perguntava-lhe, enquanto autarca, qual é que é a importância de celebrar estas efemérides? É sempre uma data que, efetivamente, todo o concelho se veste a rigor, permita-me a expressão. Isto é, um feriado municipal é o expoente máximo daquilo que os municípios têm no seu concelho. Portanto, assinala-se sobretudo aquilo que foram as tradições e tudo o que os antepassados fizeram para que este concelho tenha, digamos assim, esta dimensão que está a ter e que, efetivamente, nesse dia... Nós, autarcas, celebramos e tentamos transparecer aquilo que efetivamente melhor se faz no nosso concelho. E, portanto, o programa está definido nessa mesma matéria, desde o período da manhã ao período da tarde. Este ano, no período da manhã, ligado também àquilo que são as comemorações inerentes à parte da Liga dos Combatentes de Tábua, com inúmeras questões também associadas à dimensão que eles têm e à apresentação do talhão dos combatentes. E da parte da tarde, como me referia, teremos essas efemérides, digamos assim, ligadas àquilo que é a comemoração propriamente do feriado municipal. E o que é que destaca, assim, principal desse programa? Um programa que conta com a presença do Presidente da Assembleia da República. Sim, lançámos o convite quando delineámos que iríamos comemorar também ou iniciar as comemorações dos 170 anos, achámos por bem ainda no ano passado lançar o desafio ao Sr. Presidente da Assembleia da República, uma referência, digamos assim, também do nosso país, e portanto ele desde logo aceitou, em dezembro comunicou-nos ainda que viria, e teremos, digamos assim, uma referência diferente para este ano, tendo em consideração estas duas datas, o início das comemorações dos 160 anos e os 50 anos da restauração da comarca, que está associada, digamos assim, ao 10 de Abril. E olhando para essas distinções, parece-me que já têm alguma coisa para nos revelar. Sim, poderei dizer que, efetivamente, dentro daquilo que são as comemorações, além dos prémios dos PMEs líderes e excelência das empresas que já são amplamente conhecidas e divulgadas, teremos também uma referência àquilo que são propriamente os estudantes, aquilo que são os melhores alunos do 12º ano, em que estão associados tanto aos dois agrupamentos, ao agrupamento de escolas de Tábua e à Eptoliva, e também uma distinção para todos os trabalhadores que efetivamente se reformaram, e infelizmente temos dois casos que até foi por falecimento que deixaram de estar connosco e portanto também serão referenciados. Depois entram aquilo que são as medalhas de mérito nas categorias do mérito cívico, cultural e científico e também profissional. E, portanto, nós este ano teremos todo o gosto de homenagear a duas instituições que fazem 90 anos da sua vida, portanto, refiro-me concretamente à Casa dos Tabuenses e à Santa Casa Misericórdia de Tábua. Portanto, estas duas instituições irão receber aquilo que será a medalha de mérito cívico. o parco Padre Paiva, digamos assim, que faz 30 anos, igual que já tem 30 anos, digamos assim, daquilo que é a sua ação no âmbito religioso no nosso concelho, e portanto achamos por bem também distingui-lo com a medalha de grau ouro do mérito cívico para o nosso concelho, e depois duas medalhas, uma ligadas ao mérito cultural e científico, nomeadamente o historiador Fernando Paes, que tem bastantes obras ligadas também àquilo que são a história do nosso concelho e outras áreas que por lá ligam, e depois a distinção também de mérito profissional à doutora Maria José Castanheira Neves, subejamente conhecida, que termina também, ou que irá terminar ainda este ano, a sua ligação também à CCDR do ponto de vista formal, tendo em consideração aquilo que é os seus laços em termos daquilo que são os seus serviços, mas que efetivamente muito, muito trouxe ao país, muito trouxe à região, e concretamente honra-nos muito por ser tabuense. Falava aí há pouco das empresas PME Líder e Excelência. De quantidade de empresas é que estamos a falar que são premiadas? Muito bem, para atingirmos a excelência passamos todos por líderes e, portanto, todas elas são líderes, mas, efetivamente, o diploma de PMEs líderes de 2021, tendo em consideração que só 2022 irá sair, digamos assim, mais tarde, e nós no feriado municipal, à data do feriado municipal, entregamos sempre estas distinções, referimos às empresas que muito também têm contribuído para o desenvolvimento do nosso concelho, nomeadamente a Confil, a Cruz Doce e a Transcoitense, e depois PME Excelências, a Frio Pastel e a Bicovelo. Enquanto autarca, como é ter esta quantidade de empresas que são premiadas? Tábua, que também emprega muitas pessoas. Sim, todas as empresas são importantes, as maiores dimensão, as menores dimensão, as PMEs e, digamos assim, o comércio local e também os empresários em nome individual. Portanto, o tecido empresarial de Tábua é composto por todos eles e, portanto, a todos eles Tábua terá que ser feito o reconhecimento. No feriado municipal distinguimos aquelas que têm esta distinção através do IAPMEI, porque sempre que parece que era lógico e justo, contudo, queria obviamente destacar todo o empenho de todos eles, desde o pequeno empresário ou nome individual, às grandes empresas que efetivamente empregam muita gente e, portanto, só com este tecido empresarial é que continuamos a desenvolver o nosso concelho. Falava também desta cerimónia do Dia do Combatente. O que é que está, de facto, preparado pelo município? Lançámos o desafio, tendo em consideração aquilo que estava no programa, e portanto uma parte de manhã será alocada à promoção e à divulgação também das comemorações daquilo que é a Liga dos Combatentes, que os mesmos vão assinalar duas ou três iniciativas, mas a que mais está relacionada com a interação global do município de Tábua será, sem dúvida nenhuma, a apresentação do talhão destinado aos combatentes e, portanto, no nosso cemitério municipal teremos um espaço que, efetivamente, todos que muito honraram Portugal, e nomeadamente o nosso concelho, na sua luta e defesa da pátria, poderão, digamos assim, descansar eternamente naquele mesmo local e, portanto, será uma área reservada para esse mesmo efeito. Inserido aqui nos 50 anos da restauração da comarca e nosso feriado municipal, temos também, aí com a visita do Sr. Presidente da Assembleia da República, teremos também aquilo que é uma homenagem aos ex-autarcas, portanto, todos aqueles que fizeram parte da Câmara Municipal, refiro-me aos presidentes de Câmara, desde o seu início, ou seja, a transição, digamos assim, para a democracia, do Estado Novo para a Democracia, de 25 de Abril, portanto, iremos referenciar e fazer uma pequena e singela homenagem ainda antes desta comemoração da parte da tarde, portanto, mais concretamente às 16 horas no nosso Salão Nobre, aquilo que é uma distinção ou um reconhecimento ao autarca que fez a transição do Estado Novo para o 25 de Abril e depois todos aqueles que foram os presidentes de Câmara dessa hora até à atualidade. Muito bem, deste programa também destaque a inauguração da requalificação do Jardim Sara Brão, espaço jovem. Que obra que obra é esta? É uma obra também muito, há muito tempo também, que é um anseio para o aumento um anseio neste caso para o aumento da qualidade de vida dos tabuenses e, portanto, junto àquilo que é o nosso Sara Beirão, o jardim e o centro cultural, acrescentámos, digamos assim, ainda uma extensão desta requalificação do jardim, criando especificamente um espaço intergeracional, mas designámos de espaço jovem e, portanto, irá ter uma componente desde um espaço para a leitura, desde um espaço para os jogos de tabuleiro, para um mini skate park onde as crianças também e os jovens, neste caso, com que idade superior aos 12 anos poderão, digamos assim, praticar, um espaço destinado destinado ao street basket, um espaço destinado também àquilo que são as atividades de exercício físico, nomeadamente com workout, e também uma mesa de ténis de mesa, espaço, digamos assim, de exterior. E, portanto, todos esses equipamentos que aqui referi estão divididos em bolsas e áreas de intervenção, com uma ciclovia que irá passar pelo meio deste mesmo jardim e que virá também ter um espaço também bastante agradável para que haja um aumento da qualidade de vida. E, portanto, o Jardim Sara Beirão terá, com esta criação e com este espaço que está definido, designado espaço jovem, uma mais-valia que poderá ficar já a ser frequentado por todas as idades. E, portanto, desde o parque infantil existente, desde um espaço que está efetivamente também com cafetaria e disponível para todos os tabuenses e quem nos visita, ao propriamente ao jardim, a envolvência com a Capela Senhor dos Milagres e com a Igreja Matriz de Tábua, terá agora um novo espaço para que efetivamente possa ser explorado, faço a expressão, e vivenciado e experimentado por aqueles que efetivamente se deslocarem ao Jardim Sara Beirão. Falar de interior às vezes é falar de população envelhecida, mas o município de Tábua tem apostado em políticas que promovam a juventude e também a fixação dos jovens, também nesta conquista do ensino superior em Tábua, que vai ser e continuará a ser uma aposta do município. Sim, de várias áreas. Nós estamos neste momento a trilhar um caminho que efetivamente que possamos também ajudar todos aqueles que é o nosso trabalho das autarquias para que as pessoas possam se sediar, fixar em Tábua e que haja um aumento da população. Isto faz-se a vários níveis. Um é efetivamente com o contínuo apoio dos empresários, que são eles que criam a riqueza no âmbito da disponibilidade dos empregos. Em paralelo, temos que criar um setor forte naquilo que é propriamente a disponibilidade da habitação e, portanto, o município de Tábua, dos 19 municípios que estão apresentados ou que constituem a CIM-Região de Coimbra, neste mesmo momento com a questão da habitação acessível, está em quinto num âmbito do maior investimento, sempre estamos a falar de 17 milhões de euros que estão destinados para conseguirmos colocar no mercado 98 fogos com a tipologia T2 e T3, que permite não só por um lado termos emprego, por outro lado termos aquilo que é a habitação a custos acessíveis para as pessoas poderem fixar-se em Tábua. Em paralelo, temos que ter também mais dois eixos, um dos eixos da qualidade de vida, que é isso, como o exemplo do espaço jovem, como é o exemplo da requalificação e do dinamismo do Centro Cultural e da Cultura e da Biblioteca Municipal de João Brandão, que permite também o utente e o município ter esta qualidade no âmbito da cultura. Em paralelo com o desporto, portanto referenciar que somos amigos do município, amigos do desporto, com projetos privados, com projetos municipais, que tenham uma oferta desportiva para a atividade física, bem como a exploração dos espaços de natureza e todos os espaços envolventes na nossa vila e no nosso concelho. E depois, em paralelo, este setor da educação. E, portanto, se temos efetivamente a disponibilidade de oferta do jardim de infância público, daquilo que são as creches privadas, daquilo que são efetivamente o agrupamento de escolas de Tábua, com os ensinos todos, também com o ensino profissional, com a colaboração e com a disponibilidade também da Epto Oliva, que efetivamente agora com as novas instalações também e com uma consolidação dos cursos específicos para essa mesma matéria, faltava-nos duas áreas. Uma seria efetivamente esta questão de um complemento do ensino superior e, portanto, desde este ano lançarmos já e prepararmos aquilo que é a disponibilização da oferta de cursos CETESPs e também pós-graduações, para que haja uma formação constante também dos quadros ativos das empresas e depois em paralelo, que ainda agora estivemos já com a Brave Academy do Tim Vieira, para que efetivamente podemos também ter um percurso alternativo naquilo que são os momentos de educação e de consolidação das competências necessárias ao recurso humano e neste caso aos jovens e portanto pensamos que efetivamente com esta estratégia teremos toda a área de amplamente divulgada naquilo que é a acessibilidade e disponibilidade dos percursos formativos e educativos para todos aqueles que o queiram percorrer. Muito bem, é a segunda vez que comemora esta data na liderança da autarquia de Tábua. Qual é a análise que faz deste ano que passou? Considera que foi um ano de viragem para Tábua? Sim, para dar uma referência, obviamente, porque, como disse há pouco, 50 anos do feriado municipal, 160 anos de município, terá que ser feita aqui uma homenagem a todos aqueles que me antecederam. E, portanto, é isso que iremos fazer, respeitando o perfil de cada um, respeitando as suas intervenções. Estamos agora, neste momento, focados em continuar a fazer crescer Tábua e a consolidar em algumas matérias, e é esse o nosso desejo. O balanço que fazemos é um balanço muito positivo e, portanto, em 2023 será efetivamente aqui um ano de viragem, tendo em consideração os investimentos que estão a ser feitos e toda a estratégia montada para o efeito. Estamos a falar que só neste mandato já estamos quase a terminar um investimento, até ao final de 2023 iremos terminar um investimento de mais de 2 milhões e meio naquilo que foi a melhoria das acessibilidades rodoviárias, toda a reestruturação nessa mesma matéria. Estamos a falar que em 2023 iremos conseguir iniciar as obras da área empresarial da Carapinha, disponibilizando mais qualidade àquelas empresas que efetivamente estão lá a operar, porque disponibilizamos mais terreno para que elas possam crescer, mas também a disponibilidade para novas empresas. Estamos a falar que em 2023 iremos também, do ponto de vista financeiro, se tudo correr de acordo que estamos à espera, consolidar e concretizar aquilo que é um saneamento financeiro para estabilizar as nossas contas. Estamos a falar que em 2023 já fizemos um aumento muito grande com o parceiro e com a entidade que está, digamos assim, a utilizar e a explorar o serviço no âmbito das águas para o crescimento e a melhoria das redes das águas. Estamos a falar que em 2023 teremos finalizados aquilo que são os mais de 4 milhões de euros de obras de saneamento que estão ainda a efetivamente a serem concretizadas no nosso município de Tábua. E estamos a falar que em 2023 iremos lançar aquilo que são estes 17 milhões, aquilo que é as 93 fogos também de reestruturação, para que haja um arrendamento acessível e aí sim podemos fixar ainda mais população. Mas também estamos a falar de um trajeto de 2 anos que efetivamente tivemos uma aposta na requalificação das nossas instalações. Refiro-me o mercado municipal, refiro-me o estádio municipal, refiro-me efetivamente à questão também do terminal rodoviário, à questão da nossa Câmara Municipal, que efetivamente está em constante alteração interna, mas que o designo do aspecto exterior e da cobertura foi concretizado. Estamos a falar também naquilo que foi 2 anos em que já consolidámos em algumas áreas que tínhamos da descentralização de competências, mas ainda este ano fechámos aquilo que é uma área importantíssima para todos os tabuenses, que é a parte da ação social, e portanto temos as 3 áreas da descentralização de competências, que efetivamente muito nos orgulha, mas também muito no trabalho nos tem dado. E estamos também a falar que efetivamente teremos desenvolvimentos no âmbito também do turismo fortemente vincados no ano 2023. Refiro-me concretamente à concretização do trilho de Vale de Gaios, portanto um percurso com história, fruto também de uma candidatura e de um trabalho que temos feito com as associações locais, mas chegar aqui uma consolidação em termos de turismo, mais a manutenção que temos dos trilhos todos no âmbito daquilo que são os percursos pedestres, e sobretudo também a concretização de um projeto bastante aguardado pela população, que será a concretização das oficinas de arte de palco, para ter um complemento ou uma descentralização, se podemos considerar, da cultura no âmbito daquilo que são as freguesias e, neste caso, na União de Freguesias de Covas e Vila Nova da Oliveirinha, na localidade de Pecelada. Portanto, muitas obras, muitos milhões que estamos aqui a escutar. Desde que foi eleito para liderar o Conselho, referia a que pretendia assumir de forma transparente o que se passava, com o objetivo de passar pela consolidação orçamental. Como é que está a situação do município de Tábua? Se está mais estável com esta redução da dívida que o Presidente queria? Sim, tivemos logo um forte impacto no âmbito do início do nosso mandato. Portanto, eu acho que a gestão deve ser feita, uma gestão de forma transparente, e dizer aos municípios também, para que eles possam acompanhar também a evolução, mas sobretudo a vida ativa daquilo que é a autarquia, porque é esse o motivo de termos sido eleitos. Tivemos a coragem de, efetivamente, logo no início, dizemos que, nomeadamente até das festividades, que seria um ano que seria impossível estarmos a fazer a facite, porque não teríamos condições financeiras para dar dignidade ao propriamente ao evento. Este ano houve ainda um corte no Orçamento de Estado relativamente ao município tal e outros municípios, mas interessa-nos, e aqui no dia de hoje concretamente o nosso, ainda assim foi um corte menor e portanto achámos que já poderíamos ter condições para podermos alavancar este tipo de eventos. E, portanto, em paralelo com o rigor orçamental, em paralelo com aquela que é a estratégia, que foi efetivamente atingirmos o saneamento financeiro, e que agora no primeiro semestre de 2023, todos os procedimentos em termos contabilísticos, em termos de papelada, para que possamos entregar, que sejam feitos. E, portanto, o que quer dizer que, ao fazermos o saneamento, nem tudo serão, digamos assim, como se costuma dizer, um mar de rosas, mas efetivamente depois do saneamento teremos que ainda continuar a gerir bem, gerir efetivamente com rigor, com algumas, digamos assim, limitações que o próprio saneamento traz, mas limparemos, digamos assim, aquilo que é tudo em termos de dívida para que está a montante, e portanto temos aqui um sinal claro do rigor orçamental, de uma reestruturação financeira que pretendemos fazer. E portanto depois é sermos assertivos. Tivemos e dissemos sempre que este ano iríamos reduzir não a qualidade, o número de eventos pontuais, mas queríamos direcionar, digamos assim, o nosso foco para dois grandes eventos. A Tábua de Queijos Sabores da Beira foi um sucesso, portanto superou de todo as nossas expectativas em termos daquilo que foi a visitação dos milhares de pessoas que estiveram, bem como da aquisição de produtos, e agora viremos já para que de 28 de junho a 2 de julho teremos a nossa Feira Agrícola Comercial Industrial de Tábua, designada de Facit, num grande certame que visa também promover aquilo que é a interligação e as festividades do nosso concelho e, em paralelo, sem dúvida, aquilo que é uma mostra associativa empresarial, a mais empresarial e comercial daquilo que é que melhor tem o nosso concelho e a região. Há um ano lançava a estratégia turística Tábua, o Encanto das Beiras. Tem passado muita gente pelo concelho. Tem, os dados são claríssimos e, portanto, estamos a aumentar e estamos bem posicionados naquilo que é a região de Coimbra, não só com o número de estadias e o número de visitantes, e, portanto, aqui a estratégia Tábua em Canto das Beiras é que a visitação seja feita por vários dias, e portanto há pessoas que vêm e que vão no próprio dia, há pessoas que vêm e que ficam. Teremos que estar a continuar a trilhar aqui um caminho, e já fizemos mais duas candidaturas também nesse âmbito. Uma delas será aquela que está associada à concretização de um centro de interpretação do mundo rural, e portanto também para termos consolidação estamos também a dar aqui os passos de consolidação na candidatura, para que efetivamente possamos recuperar, não é questão de limpeza, mas recuperar todo aquilo que é o património ligado à Associação de Portugal Romano, nomeadamente a Tábua, que é a via romana, para que começarmos também a dar mais e mais e mais oferta para que as pessoas possam ficar mais dias. E, portanto, no âmbito do turismo, estamos feito aqui um trabalho sério, honrado, mas sobretudo com pontos que estão a ficar, digamos assim, fechados e que serão uma mais-valia para o nosso concelho, não só no âmbito do turismo natureza. Portanto, no âmbito do turismo natureza, iremos ainda neste primeiro semestre apresentar e inaugurar aquilo que é o Trilho dos Gais, o percurso com história, mas efetivamente que irá ligar Tábua até à entrada de Oliveira do Hospital, portanto mais a vila, nomeadamente na localidade de Vila Nova de Oliveirinha, onde passará por Vale de Gais, que efetivamente será o ex-libris desta passagem pedonal e ciclável, se assim o entenderem, para que possa, digamos assim, concretizar. Portanto, isto é associado e ficará com a designação de PR4 a mais três percursos que já temos disponíveis, limpos e acessíveis, bem como duas rotas que estão alocadas. E, portanto, este será, digamos assim, a parte do turismo de natureza, onde será consolidado com a contínua aposta na melhoria das instalações da Praia Fluvial da Ronqueira, bem como, digamos assim, como novos projetos que possam ser. Portanto, se no turismo de natureza temos já uma oferta que consideramos considerável, iremos em paralelo estabelecer este desenvolvimento e explorar, digamos assim, a temática do âmbito da época romana, e portanto estamos de volta dessa mesma matéria. E depois, digamos assim, aquilo que é a oferta que temos não só dos eventos de massa, e que aqui quero agradecer também às inúmeras associações que estão também a dinamizar os vários eventos, e portanto nós em termos de pontos altos já tivemos aqui o Nacional de Enduro, promovido pelo MK Máquinas, pela associação, iremos ter agora a Maratona do ETT, também promovida pelo ETT Tábua, e portanto também trazem muita gente à região, bem como outras associações que trazem alguns eventos, mas que trazem muita gente à região, e portanto para termos capacidade de dormidas e unidade hoteleiras para que as pessoas possam depois também fixar-se nesse mesmo sentido. O convite é para que venham à Tábua durante o ano todo e não só em eventos âncora. Sim, temos que, sabendo que o verão, digamos assim, será a época sempre alta dos hotéis ou do hotel de Tábua, bem como o turismo rural e outras unidades que estão associadas, e esse verão derivado ao tempo, aos percursos e tudo mais, teremos que cada vez mais apostar naquilo que são as outras épocas, que efetivamente não serão, digamos assim, consideradas de épocas altas. E, portanto, com estes dois eventos que referi, já, digamos assim, a Facit dentro do propriamente do verão, mas a Tábua de Queijo fora do verão, mais os dois eventos, nomeadamente estes que estão e que agora referi, e outros que temos em carteira e que irão ser apresentados, estamos a falar quase todos os meses, teremos sempre atividade constante para que obviamente haja movimento dentro do nosso concelho e que as unidades hoteleiras, os restaurantes e toda a economia circular que está associada a estes mesmos eventos possam, digamos assim, também potenciar e dinamizar o nosso concelho. Muito bem, para concluir, perguntava-lhe quais os objetivos para os próximos meses ou obras que o Executivo queira lançar. Portanto, até 2023, fazendo, digamos assim, uma espécie de desde feriado municipal que façamos no nosso objetivo, será, sem dúvida, consolidar esta questão do saneamento financeiro, portanto, isso é para nós, e depois terminar as obras que temos em curso. E, portanto, a zona envolvente o mercado municipal, que efetivamente está há algum tempo a obra a ser realizada, a concretização da mesma rapidamente será um dos desidratos para que, efetivamente, depois da cobertura substituída do nosso mercado municipal, uma infraestrutura importantíssima para nós, não só também para o turismo, mas sobretudo a transação de produtos endógenos que se fazem, digamos assim, no domingo, possam, digamos assim, ser concluídos e darmos mais condições não só aos vendedores, mas sobretudo a quem nos visita. E, portanto, estamos a falar que ficaremos com uma zona limite ao mercado municipal com 115 lugares disponíveis a poucos metros. E, portanto, já temos um parque nas imediações que faz a ligação ao recinto de feiras e mercados, feiras e eventos, digamos assim, e mercados. Temos algum parque também que está associado ali no âmbito limite junto às piscinas municipais que facilmente se deslocam ao mercado municipal, mas dentro do espaço, digamos assim, propriamente do mercado municipal, teríamos que fazer aqui algumas modificações, é isso que estamos a fazer, para concretizar esta obra que também é de extrema importância, não só pelo mercado municipal ao fim de semana, mas sobretudo porque é uma zona onde há o centro de exames, onde há a segurança social, onde está acoplado o terminal rodoviário, uma zona também de bastante fluxo de gente e, portanto, teremos ali um parque para 115 viaturas disponível para, efetivamente, esta mesma questão. Depois é fechar as obras que temos de saneamento financeiro, portanto, nomeadamente aquela que está mais destinada, que está entregue à associação da qual estava pertença, à ENTAR, que é a associação que está agora a promover aquilo que é o saneamento e, portanto, com o investimento tanto da ETAR de Touris como, efetivamente, da ETAR que está, ou do circuito que está a ser feito da reestruturação do saneamento básico em Balocas, em Venda da Esperança e naquelas zonas todas à volta, que, efetivamente, será concretizado até 31 de dezembro, fecharemos esse dossiê com a inauguração depois das duas ETARs, nomeadamente a de Espares e Carregozela, que está já está pronta, neste caso, mas está em fase de testes, já efetivamente a zona toda de Valtaipa, Babau e Sevilha, com as estações elevatórias para enviar para a ETAR de Tábua também já está concluída e a outra de Carregozela também. Portanto, aqui damos um envolvimento muito grande também no âmbito de saneamento, portanto a nossa concretização é saneamento, mercado municipal e efetivamente conseguimos também concretizar este projeto, já falei das oficinas de artes de palco e em 2023 ficaríamos muito honrados que já se iniciassem as obras, se assim conseguirmos pelo menos de algumas habitações no âmbito daquilo que é a renovação do parque habitacional e a promoção da renda, digamos assim, do rendimento acessível. Portanto, se conseguíssemos pelo menos estas três áreas que aqui referi, já teríamos muito satisfeitos porque atingíamos e até superávamos os objetivos que temos para 2023. Muito bem, muito obrigada. E marcamos então encontro no dia 10 de abril, neste dia do município, que contará com a presença do Presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva. Obrigada, Presidente. Muito obrigado.